Cheiro 110, página 882. No que dizia respeito a prisões, já vira piores. O quarto media uns 9 metros de comprimento e estava mobilado com uma sumptuosidade somente ultrapassada pela sala de visitas, no piso térreo. A cama de Dussel assentava numa pequena plataforma, com penas de avestruz a brotar dos cantos de baldaquino e pesadas cortinas de tecido adamascado. Um par de cadeiras, forradas com o mesmo brocado das cortinas, plantava-se confortavelmente diante de uma enorme lareira. A criada que me acompanhara colocou a bacia e o jarro de água que carregava sobre a mesa e apressou-se a acender o fogão da lareira, já preparado. O criado Libré colocou a sua enorme bandeja coberta sobre a mesa junto à porta. Depois ficou parado, impassivelmente, à entrada, frustrando qualquer pensamento que eu tivesse ter de uma pequena fuga pelo corredor. Não que me adiantasse tentar, pensei com melancolia. Ficaria irremediavelmente perdida na casa, depois da primeira curva. O maldito lugar era tão grande quanto o Palácio de Buckingham. Estou certa de que Sua Excelência espera que fique confortável, minha senhora, disse a criada com uma gentil mesura antes de sair. Ah, aposto que sim, declarei de forma nada gentil. A porta fechou-se atrás dela com um baque surdo e sólido, bastante desencorajador. E o som rangente da enorme chave a girar pareceu raspar o último resquício de isolante que encobria os meus nervos esfolados. Tremendo, no frio do vasto aposento, agarrei os cotovelos e aproximei-me do fogo, onde me deixei cair numa das cadeiras. O meu impulso era o de aproveitar a privacidade para ter um pequeno ataque de histeria. Por outro lado, receava que se desse qualquer vazão às minhas emoções contidas à rédea curta, jamais conseguisse refriá-las de novo. Fechei os olhos com força e observei o tremular vermelho da luz do fogo através das minhas pálpebras, esforçando-me por me acalmar. Afinal, eu não corria qualquer perigo, de momento, e Hugh Morrow estava a ir ao encontro de Jamie. Mesmo que Jamie tivesse perdido o meu rasto no decurso da viagem de uma semana, eu encontrá-lo-ia e conduzi-lo-ia até ali. Eu conhecia cada camponês e cada funileiro, cada herdade e cada mansão em quatro paróquias. Uma mensagem do homem mudo viajaria pela rede de notícias e boatos com a rapidez com que as nuvens levadas pelo vento passavam pelas montanhas. Quer dizer, se eu tivesse conseguido sair em segurança do seu elevado poleiro na Hera e deixado as terras do Duque sem ser capturado. Não seja ridícula, proferi em voz alta. O sujeito é um evadido profissional. É claro que conseguiu. O eco das minhas palavras contra o teto de gesso ornamentado foi, de certa forma, reconfortante. E se assim é? Continuei com firmeza, ainda falando para me ouvir a mim mesma. Então, Jamie virá. Mas é claro, pensei repentinamente, e os homens de Sandringham estarão à sua espera quando ele chegar. Você é a mulher de Jamie, o ruivo, dissera o Duque. O meu único atributo de valor. Eu era o isco. Sou um ovo de salmão, exclamei, sentando-me empertigada na cadeira. A absoluta indignidade da imagem provocou uma pequena, mas bem-vinda explosão de cólera, que fez o medo recuar um pouco. Tentei atiçar as chamas da raiva, levantando-me e andando a passos largos de um lado para o outro, pensando em novos nomes para insultar o Duque da próxima vez que nos encontrássemos. Nas minhas elaborações, chegara até pederasta traiçoeiro, quando um grito abafado, vindo do lado de fora, distraiu a minha atenção. Afastando as pesadas cortinas de veludo da janela, vi que o Duque cumprira a sua palavra. Sólidas barras de madeira, cruzavam-se sobre o caixilho da janela, numa treliça tão cerrada que eu mal conseguia enfiar o braço entre elas. No entanto, podia ver. Anoitecera, e as sombras sob as árvores do parque eram negras como tinta. Algazarra vinha de lá, acompanhada por gritos de resposta provenientes dos estábulos, onde duas ou três figuras surgiram, repentinamente carregando tochas acesas. As figuras escuras e pequenas correram em direção ao bosque. As chamas das suas tochas de pinho ondeando para trás, a luz alaranjada flamejando no vento úmido e frio. Quando alcançaram a orla do bosque, um amontoado quase indistinto de vultos humanos tornou-se visível, abatendo-se sobre a relva em frente à casa. O terreno estava molhado e a força da luta deixava cortes negros e profundos no relvado castigado pelo inverno. Fiquei na ponta dos pés, agarrando-me às barras e pressionando a cabeça contra a madeira num esforço para ver melhor. A luz do dia esvaíra-se por completo e, à claridade das tochas, eu não conseguia distinguir mais do que um ou outro braço ou perna arremessando-se do tumulto lá embaixo. Não pode ser Jamie, dizia para mim mesma, tentando engolir o bolo na minha garganta formada pelo meu coração. Não assim tão cedo, não agora. E não sozinho. Certamente não teria vindo sozinho. Porque eu já podia ver que a luta se concentrava num único homem. Agora, de joelhos, não mais que uma figura escura arqueada sob os punhos e paus dos guardas e dos moços de estrebaria do Duque. De seguida, a figura agachada estatelou-se no chão e a gritaria cessou. Embora mais alguns golpes tenham sido desferidos por precaução, antes de o pequeno bando de criados do Duque retroceder. Algumas palavras foram trocadas, inaudíveis do meu ponto de observação, e dois homens baixaram-se e seguraram a figura por baixo dos braços. Quando passaram sob a minha janela do terceiro andar, a caminho dos fundos da casa, a luz das tochas iluminou um par de pés calçados de sandálias a ser arrastado pelo chão e os farrapos de um casaco encardido. Não era Jamie. Um dos rapazes do estábulo corria ao lado, triunfalmente carregando uma grossa bolsa de couro numa correia. Eu estava muito acima para ouvir o tilintar dos minúsculos ornamentos de metal pendurados na correia. Mas eles brilhavam à luz das tochas e todas as forças abandonaram os meus braços numa precipitação de horror e desespero. Eram moedas e botões, os pequenos objetos metálicos e gabarulhos, os minúsculos selos de chumbo que davam a um mendigo licença para pedir esmola numa determinada paróquia. Hugh Monroe possuía quatro desses. Uma concessão especial pelos seus sofrimentos às mãos dos turcos. Não era Jamie, mas Hugh. Eu tremia tanto que as minhas pernas mal me obedeciam, mas corri para a porta e soquei-a com todas as minhas forças. Deixem-me sair! Gritei. Tenho de ver o Duque! Deixem-me sair! Não houve qualquer resposta aos meus incessantes gritos e socos na porta e voltei a correr para a janela. A cena lá embaixo era agora eminentemente pacífica. Um rapaz segurava uma tocha para um dos jardineiros que estava ajoelhado na borda do relvado a substituir cuidadosamente os tufos de erva que haviam sido arrancados durante a luta. Ei! Berrei. Cobertos como estavam por barras, eu não podia girar a maçaneta e abrir os postigos para fora. Atravessei o quarto a correr e peguei num dos pesados castiçais de prata. Corri de volta e estilhacei uma das vidraças da janela, indiferente aos estilhaços que voaram em todas as direções. Socorro! Vocês aí embaixo! Digam ao Duque que preciso de o ver! Agora! Socorro! Pareceu-me que uma das figuras virou a cabeça na minha direção. Mas nenhum dos dois esboçou qualquer movimento em direção à casa, continuando com o seu trabalho, como se tivesse sido apenas o grito de um pássaro a perturbar a escuridão que os cercava. Corri de volta à porta, batendo e gritando, e de novo para a janela, e de volta à porta outra vez. Gritei, implorei e ameacei, até que a minha garganta ficou rouca e dorida, e suquei a porta inflexível, até os meus punhos ficarem contundidos e roxos, mas ninguém apareceu. Pelo que podia ouvir, era como se estivesse sozinha na casa. O silêncio, no corredor, era tão profundo como o da noite lá fora, como o de uma sepultura. Todo o controle que mantinha sob o meu medo desvaneceu-se e sucumbi, finalmente, de joelhos diante da porta, soluçando incontrolavelmente. Acordei com frio e os músculos retesados, com uma dor de cabeça latejante, sentindo algo grande e sólido a empurrar-me pelo chão. Despertei completamente com um sobressalto, quando a borda da pesada porta que se abria beliscou a minha coxa contra o soalho. Ai! Rolei desajeitadamente sobre mim mesma, depois ergui-me atabalhoadamente sobre mãos e joelhos, os cabelos caídos sobre o rosto. Claire! Oh, fique quieta, por favor! Querida, está magoada! Com um restolhar de tecido engomado, Mary ajoelhou-se ao meu lado. Atrás dela, a porta fechou-se e eu ouvi o clique da fechadura. Sim, quer dizer, não. Estou bem, respondi aturdida. Mas eu cerrei os lábios com força e sacudi a cabeça, tentando aclará-la. O que está a fazer aqui, Mary? Subornei a governanta para ela me deixar entrar, sussurrou. Tem de falar tão alto assim? Não faz grande diferença, disse eu, num tom normal de voz. Esta porta é tão grossa que só um jogo de futebol poderia ser ouvido através dela. Um quê? Esqueça. A minha mente começava a clarear, embora os meus olhos estivessem inchados e pegajosos e a minha cabeça ainda latejasse como um tambor. Levantei-me com dificuldade e arrastei-me até à bacia onde lavei o rosto com água fria. Subornou a governanta? Perguntei, enxugando o rosto com uma toalha. Mas ainda estamos trancadas aqui dentro, não estamos? Eu ouvi a chave girar na fechadura. Mary estava pálida na obscuridade do aposento. A vela derretera completamente enquanto eu dormia e não havia qualquer luz, à exceção do intenso clarão vermelho das brasas na lareira. Ela mordeu o lábio. Foi o melhor que pude fazer. A senhora Gibson estava com muito medo do Duque para me dar a chave. Tudo o que ela concordou em fazer foi trancar-me aqui consigo e deixar-me sair pela manhã. Achei que precisasse de companhia, acrescentou timidamente. Ah, fiz eu. Bem, obrigada. Foi muita bondade sua. Peguei numa nova vela da gaveta e dirigi-me à lareira para acender. O castiçal estava coberto de cera da vela derretida. Inclinei-o, entornei uma pequena poça de cera derretida sobre a mesa, fixando uma nova vela sobre esta, indiferente aos danos causados à superfície marestada do móvel do Duque. Claire, esboçou Mary, você está em dificuldades? Mordi o lábio para estancar uma resposta impensada. Afinal, tratava-se de uma rapariga de apenas 17 anos e a sua ignorância em relação à política era provavelmente ainda mais profunda do que fora a sua falta de conhecimento sobre os homens. Sim, respondi, em grandes dificuldades, receio. O meu cérebro começava de novo a trabalhar. Ainda que Mary não tivesse condições para ser uma grande ajuda numa fuga, podia ao menos ser capaz de me fornecer informações sobre o seu padrinho e sobre as rotinas da casa. Ouviu a algazarra lá fora, perto do bosque, algumas horas atrás? Perguntei. Ela sacudiu a cabeça. Começava a tremer. Num aposento tão grande, o calor do fogo morria muito antes de chegar à plataforma da cama. Não. Mas ouvi uma das cozinheiras dizer que os guardas tinham capturado um mendigo no parque. Está terrivelmente frio. Não podemos entrar para baixo dos cobertores? Ela já gatinhava por cima da colcha, enfiando a mão debaixo da almofada para agarrar na borda do lençol. As suas nádegas, redondas e bonitas, infantis, sob a camisa branca. Não era um mendigo, corrigi. Ou melhor, era um mendigo, mas também um amigo. Ele partia ao encontro de Jamie para lhe dizer que estou aqui. Sabe o que aconteceu depois que os guardas o levaram? Mary voltou-se bruscamente para mim, o rosto uma mancha pálida, sob as sombras das cortinas da cama. Mesmo a essa luz fraca, pude ver que os olhos escuros se arregalavam. Oh, Claire, sinto muito. Bom, eu também concordei com impaciência, mas sabe onde está o mendigo? Se eu que tivesse sido preso em algum lugar acessível, como os estábulos, havia uma pequena probabilidade de Mary poder facilitar-lhe de algum modo a fuga pela manhã. O tremor dos seus lábios, fazendo a gaguez habitual parecer compreensível em comparação, devia ter-me alertado. Mas as palavras, uma vez pronunciadas, trespassaram-me o coração, afiadas e bruscas, como uma adaga arremessada. Eles enforcaram-no, disse, no portão do parque. Passou algum tempo até eu conseguir prestar atenção à minha volta. A onda de choque, dor, medo e esperanças destroçadas inundou-me, dominando-me por completo. Tive a vaga consciência da pequena mão de Mary batendo ao de leve no meu ombro. E da sua voz oferecendo lenços e golos de água, mas continuei encolhida numa bola sem falar, tremendo e esperando o relaxamento do desespero avassalador que crispava o meu estômago como um punho cerrado. Por fim, exauri o pânico, se não a mim própria, e abri os olhos debilmente. Eu vou ficar bem, acabei por dizer, sentando-me na cama e assoando o nariz. De forma nada elegante, à manga. Peguei na toalha que me era oferecida e enxuguei os olhos com ela. Mary pairava em meu redor com ar preocupado e tomei a sua mão e apertei-a para a tranquilizar. A sério, asseverei, estou bem agora e estou muito feliz por estar aqui comigo. Uma ideia ocorreu-me e larguei a toalha, olhando-a com curiosidade. Por falar nisso, por que está aqui? Perguntei. Nesta casa, quero dizer. Ela baixou a cabeça, enrubescendo, e começou a torcer a ponta da coberta. O Duque é meu padrinho, sabe? Sim, foi o que eu ouvi dizer, retorqui. Mas duvido que ele simplesmente queira ter o prazer da sua companhia. Ela sorriu um pouco perante a observação. Não, mas ele, o Duque, quer dizer, ele acha que encontrou outro marido para mim. O esforço para pronunciar marido deixou-a com o rosto vermelho. O papá trouxe-me até aqui para o conhecer. Compreendi pelo seu comportamento que aquela não era uma notícia que reclamasse congratulações imediatas. Conhece o sujeito? Verificou-se que o conhecia apenas de nome. Um senhor Isaacson, um importador de Londres, demasiado ocupado para viajar até Edimburgo para conhecer a sua prometida, ele concordara em vir a Behurst, onde o casamento seria realizado, todas as partes estando de acordo. Peguei na escova de cabo de prata da mesinha de cabeceira e distraidamente comecei a pentear-me. Então, tendo fracassado em assegurar uma aliança com a nobreza francesa, o duque pretendia vender a sua afilhada a um judeu rico. Tenho um novo dote, disse Mary, tentando sorrir. 43 anáguas bordadas, duas a fio de ouro. Deteve-se abruptamente, os lábios cerrados com força, fitando sem ver a mão esquerda vazia. Coloquei a minha própria mão sobre a sua. Bem, tentei encorajá-la. Talvez seja um bom homem. É isso que eu temo. Evitando o meu olhar inquiridor, ela baixou os olhos, contorcendo as mãos no colo. Não contaram ao Sr. Isaacson sobre Paris. E também me disseram que não devo contar. O seu rosto anuviou-se de tristeza. Trouxeram uma velha horrível para me dizer como deveria agir na minha noite de núpcias, para fingir que é a primeira vez. Mas eu, oh Claire, como posso eu fazer isto? Gemeu. E Alex? Eu não lhe contei, não consegui. Fui tão cobarde, nem sequer me despedi. Atirou-se nos meus braços e eu afaguei-lhe as costas, perdendo um pouco da minha própria dor no esforço para a reconfortar. Finalmente acalmou-se, mas estava com soluços e aprumou-se para beber um pouco de água. Vai levar isso até ao fim? Perguntei. Ela ergueu os olhos para mim, as pestanas úmidas, espetadas. Não tenho escolha, disse simplesmente. Mas comecei e parei em seguida, impotente. Mary tinha toda a razão. Jovem e mulher, sem nenhum recurso próprio e nenhum homem que a pudesse resgatar. Simplesmente não havia nada a fazer senão acatar os desejos do pai e do padrinho e casar-se com o desconhecido Sr. Isaacson de Londres. Acabrunhadas, nenhuma de nós duas tinha apetite para a comida na bandeja. Enfiámo-nos debaixo dos cobertores para nos aquecermos e Mary, exausta de emoção, dormia profundamente passados poucos minutos. Não menos exausta, vi-me incapaz de adormecer, sofrendo de pesar por Hugh, preocupada com Jamie e curiosa a respeito do Duque.